Roger, Europa 083, squawk ident, cleared both arrival, descent 4,000 feet, altimeter 71014. Gol 912, desça para 2000 pés, meia 12. Ocean S6212, descent 2,000 feet, altimeter 71014. Gol 805, visual com a pista, foi LS. Visual 805. Torre, ano 895, boa noite. 895, boa. Ocean S6212, clear the last X-ray. Clear LS, X-ray. Já. Gol 805, boa noite, ajuste no 014, reporte baixado e travado. Já está baixado e travado, 805. Teste, atualizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-5 nós, gol no 8-0-5. Livre pouso 1-0, gol no 8-0-5. 1-0-7, Alfa, Juliette, portão 0, remota 06 do passo 3. Ok, então, Alfa, Juliette, pátio 3, remota 06, o azul 4107. Afirmativo, remota 06 do passe 3 azul 4107. Grato. Pai, é que você foca o trato na chuta do sol? O senhor está no gate 06 e vai para o gate 09 do pátio principal? Não, vou para a posição 9 do pátio principal. Ah, ciente. Então mantenha a posição, visão com a aeronave que está taxando agora na Alfa. Ciente, então o senhor espera ingressar na Juliette para o pátio 3, após o ingresso da mesma, o senhor está autorizado. Pra... segurar o controle na escuta do Magistre, só para confirmar a informação, para manter aqui na entrada parado, né? Negativo, manter a posição agora, que ele vai ter que ingressar pela Juliette, vai ter que curvar à esquerda, porque aquilo está interditado. Positivo, aguardando aqui na posição. Gente, aguarda aí no Traverse 05. 714, se identifique, chegada Mari, desceu 060. No solo de 25, direita 121, decimal 9. Direita 219, obrigado, bom Natal. Igualmente. Livre LS X-Ray, reduza para 180 nós. Livre LS, graças. Gol no 714, é o número 5 da aproximação, reduza para 250 nós. Ocean 6212, good evening, 281014, report Dow and Locked, Ocean 6212. Report, landing gear down and locked, down and lock, Ocean 6212. Ocean 6212, clear to land, runway 10, wind 090 degrees, with 1 to knots, Q1H1014. Clear to land, Ocean 6212. Da 3600, complete o LS, chame Torre, no 895, boa noite. 895, boa noite. Boa noite, 3600, a 2 milhas de Serra. 3600, boa noite, continua a aproximação, guarda na pista livre, ajuste 1094. Guarda na pista livre, 3600. Clear the bomb arrive, descend 4000 feet, altimeter 01014. Europa 083, descent 2000 feet, altimeter 01014, clear ILS X-ray, report on final. Ok, clear 2000 feet, 1014, clear ILS X-ray, I got the Juliette, boa noite, 05. 1805, tem condições de ingressar na Juliette, observando a nave que está sendo rebocada por parte 3. Tá, 3600, baixar e travado? Afirmativo. Autorizado por uso, pistão 1-0, vento 090 graus com 1 a 2 nós, tá, 3600. Pouso autorizado, 3600. Channel 6212, clear taxi Alpha Juliet, gate 09. Alpha Juliet, gate 09, 3600, no solo 32, direita 121, décima 9, boa noite. Direita 29, boa noite. Salvador, boa noite, São 3600, livrou. São 3600, muito boa noite, autoriza táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 3600. Salve Salvador, aqui é o Sam Michael 3600, informando o técnico do rebote aqui na posição 9 do Pátio 3. Gente, obrigada, boa noite. Aproveita mesmo, boa noite. 3000 pés, 1014. Reduzindo para 2209. Já reduzindo a 220, para 3152, informo que irá seguir o Airbus 330 Rev da Air Europa, passando Dona no momento. Gente, vai reduzir, tá? 3152. Voo no 7-4, reduz para 229. Já tá com 209, 741. Maravilha. Voo no 643, reduz a 229, número 4, aproximação. Europa 083, call Salvador Tower, 118.95, boa noite. 118.95, boa noite. Autorizado LS, está 3152? Agora sim, livre LS, X-Ray. Livre X-Ray, está 3152. Livre 4, report, down unlocked. Down unlocked, Europa 083, clear to land runway 10, wind is 090 degrees, with 149 knots. Analisador visual, tá 3152. 3152, complete o LS, chame torre, no 895, boa noite. 985, obrigado, boa. No 714, 2000 pés, livre LS. Livre LS, 2074. Oi, Salvador, boa noite, tá 3152, agora 2 milhas e meia para o externo. A 3152, continua a aproximação, número 2 para pouso, o ajuste 10 no 4. 10 no 4, aguardando para o livre pouso, tá 3152. Europa 03 on the ground at 39, vacate to the right and contact the ground 121 decimal 9, good night. Now 121.9, Europa 08. Europa 08, now we're back. Europa 083, clear taxi Alpha Juliet gate 10. Alpha Juliet gate 10. 050. Ele ficou na área até os 50, 952. Gol no 643, desceu para 2000 pés, 114 permanece. Livre LS X-Ray, reduz a 180 nós. 180 nós, descendo para 2014. Cancela a resistência, pelo? Cancela. Cancela, obrigado. Quatro estabilizadas, visual com a pista? Sim, 174. Torre, 1895, boa noite. Torre, sim, cadê que a porta, valeu. Salvador, 714, pegou. Gol no 714, continua a aproximação número 2 para pouso, ajuste 1014. Tráfico precede o Airbus da TAM, aproximadamente 1,5 milha da cabeceira 10. Sim, 714. Negativo, número 3. A 3152 no solo, as 42, direita, 121, decimal 9. Direita, 21, decimal 9, tá 3152. Boa noite, 7 no 4, cheque o trem. Rodava. Obrigado, pouso, pistão no 0, vento 090 graus, com 1 ou 2 nós. Gol no 7 no 4. Pouso, 7 Vasco. Então, 3152, muito boa noite, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, 3152. Salvador, good evening, go 1643. Go 1643, good evening, 2814, continue approach, number 2 for landing. 714, no solo 44, direita no 21, décimo 9. 219, 714. Boa noite, 3291, identifique, chegada a Ponce, desça 4 mil pés, 1014. Bona 714, muito boa noite, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, 7 4. 36 clear to land, runway 10. Azul 4133, 2000 pés, 1014, livre LF. 2000, 1014, livre, repórter estabilizado, 96. 643 on the ground at 48, the case by right, and contact ground 121-619. 121-619. Go 16643. Boa noite, Gol 643, segura na sua escuta. Gol no 643, muito boa noite, autoriza táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, Gol 643. Gol 606, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Até o 050, Mari, identificação, chegada Mari. Estabiliza o RS 9133. 9133, torre, ano 8, 95. 95, boa noite, até já. Fala, confirma, é o gate 3 para o gol 643? Afirmativo, gate 03 para o gol no 643. Muito obrigado. Feliz festa, Zé. Obrigada, ao mesmo. Salvador, azul 9133, passa estéreo baixado e travado. Azul 9133, ajuste 1-0-4, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-3 nós. Livre pouso 1-0, o 9133. Tá 3891, desça 2 mil pés, 1014 permanece, livre LS X-Ray. 2000, 1094, autorizado é LS X-Ray, tá? 3294. Do 9133, na sala 54, direita 121, décimo 9. Sala 219, 9133. Salvador, 9133, azul, livrou. Azul, 9133, muito boa noite. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02. Salvador, boa noite. Voo 1805, informação Alfa. Voo 1805, muito boa noite. Informação Alfa, confere, copia 370 para Natal. Voo 1805, autorizado Salvador, Natal, nível 370 via UP Zulu 10, saída Pucca, transição Zipar, decola da 10, com primeira curva quando decolar à esquerda, 5433, transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado Natal, nível 370, via Pedulo 10, saída Pucca, Zipá, decola da 10, curva esquerda, sana 5433, controle 1208, voo. Boa noite, Zé. Boa noite, 05, testamento correto, estamos pronto para pushback e acionamento no 01. Camarada no 01, obrigado. Tá 3891 Torre, 1895, boa noite. 295, obrigado, boa noite, Feliz Natal. Oi, Salvador, boa noite, tá? 3891, LS da 10, baixado e travado. Chamou o controle. Opa, desculpa, 18 anos. Gol no 606, desça pra 2000, 1014, livre LS X-Ray. 2000, 1014, X-Ray, 606. Salvador, boa noite, TAM 3891, LS da 10, baixado e travado. TAM 3891, boa noite, ajuste 10 no quadro, tem um pouso autorizado, pistão 10, vento 090 graus com 1 ou 2 nós. Autorizado pouso no 0 no 4, ajuste, TAM 3891. Boa noite, 05, da equipe de sala, me chame para o táxi. Salvador, boa noite, 24062. Da Alfa, veja o nível de voo 210 para o nível de voo 210, chegada Mari. Azul 4062, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Chegada Mari, desça ao 050, azul 4062. TAM 3891 no solo 0202, direito 121 decimal 9, boa noite. Direito 119, boa noite, 3891. Solo, boa noite, TAM 3891, livrou nossa escuta. TAM 3891, muito boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05. 805, centrando pro táxi 163 a bordo, 2:40, mantém, ó. 163, 2:40, alterna Zumbi dos Palmares, Maceió, autorizar o táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, torre, em 118.95, ajuste no 014, meu voo. Via Índia autorizado, chama a torre 1895, 1014, obrigado, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, 05. Localizador, 606. 606, torre, 1895, boa noite. Boa noite. Torre de Salvador, boa noite, voo 1606, vai passar o externo baixado de Salvador. Voo 1606, ajuste no 014, tinha aproximação, guarda as instruções. Salvador, boa noite, voo 1605, ponte espera da 10, boa noite. Boa noite, 05, mantém ponte espera. Mantém ponte espera, boa noite, 05. Boa no 606, autorizado pouso pistão no 0, vento 090 graus com 1 ou 2 nós. Teve pouso, 606. Quatro zero meia dois, dois mil pés, livre LS X-ray. Descendo para 2000, 4062. Boa noite, 05, ali mantém, cabeceira no 0. Ali mantém, 1-0, boa noite, 05. Decimal livrou, 60. Decimal 209, chame solo agora, 121, decimal 9, gol 606, boa noite. 19, 606, boa noite. Bom, no 606, boa noite. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para 01, no 606. Alô, Salvador, TAM 3152. É, boa noite de novo. Está no 6, pronto para a cobra autorização, Marcel. TAM 3152, autorizado Salvador Maceió, nível 330, via UP Whisky 58, saída Pucca, transição Caju, decola da 10, com primeira curva após a decolagem à esquerda, 5436, transponda controle, 20.8. Autorizado nível de voo 330 para Maceió, via PZU 58, saída Pucca, transição Caju, primeira curva. Após a decolagem à esquerda, 5436, transponda em 1208, controle 3152. Só 3152, cadejamento correto, chame pronto para o pushback e acionamento 106. Chamar quando estiver pronto, está na 3152. Boa noite, 05, decolador 10, controle 120, decimal 8. 108, 1825, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, 1805. Boa noite, 05, muito boa noite, contatada na decolagem, voo 370, perfil Pucca, Jamos e Pá. Pucca, Jamos e Pá, 370, nível 805. Estabilizada agora, azul 4062. Completa final, torre Salvador 118. 95. 95, obrigado, feliz Natal. 95, feliz Natal. 1895. Torre Salvador, boa noite, azul 4062, na final da 10. Azul 4062, ajuste 10014, reporte baixar travado. Vai reportar baixar travado, azul 4062. Baixar travado, final dando 0, azul 4062. Azul 4062, utilizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus com 1 a 3 nós. Livre pouso 4062. Paulo Salvador, boa noite, Bono 7 no 4, ciente na informação, autorização Aracaju. Bono 7 no 4, autorizado Salvador Aracaju, nível 230, saída Pucca, transição Caju, decola da 1-0, curva à esquerda 5442, transponda, controle na 20-8. Bono 7 no 4, ciente autorizado Aracaju, nível 230, saída Pucca, transição Caju. Decola da crista 1-0, pneu curva esquerda, transponder 5442, controle Salvador 120, décima 8. Bono 7 no 4, contingimento correto, em plano para pushback e acionamento. Vamos lá, obrigado. NER 6258, pedido de restrição, deixa para 2014 de ajuste, autorizada a final LSC, reporte estabilizado. 2014. Azul 4062, no solo aos 1-5, direita 1-2-1, décimo 9. Direita 2-1-9, azul 4062. Paulo Salvador, boa noite, azul 4062, entrou na sua escolha. Azul 4062, muito boa noite. Alfa Juliette, remota 0743. Quando lá, atente ao sinalizador. Alfa Juliette, remota 07, no pátio 3, azul 4062, atento ao sinalizador. Azul 91141, a informação em curso no momento é a Bravo, mas sem alterações, só mantém o 1014 o ajuste, copia 3-0 para Guarulhos. Azul 91141, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, Dael Leda Bridge a sua saída, via Dael, Motiva 0110 Bridge, 0116 Belo Horizonte, direto Trive, direto Posto, conforme rota, decola da 10. Curva à direita, 5435, transponda, controle, 1-2-0-2-9-8.